Para começar, a tuba. Contratempo. Os clarins. Minhas amigas, as flautas. Como eu amo as clarinetes. Olá, hoje, dia 31 de dezembro de 2020. Estamos aqui no Moqueca Especial da Virada para 2021. E por fim, a melodia. Viva a melodia. Este é o Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3. Uma frequência comunitária. Eu sou o Siri Geminis, está aqui do meu lado. Divirtam-se conosco. Olha, tu tem Moqueca, tem Siri com Moqueca, Moqueca de Siri, Siri de Moqueca e Moquecas de Siri. Muita paz, alegria, abre espaço onde você estiver e dance. Viva Rosa Maria Murtinho! Agora, Dona Onete, Coração Brechó. Verdade, e se chegou pra ficar. gente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade e se chegou pra ficar. Queria mandar um beijo especial para minha família, que tá aí no Ratones, que tá aqui no Rififi, no Rio Tavares. Um beijo, Rebeca, Zilá, Dida, Gina, Camila, Toto, Lui, Júlia. Panqueca. Panqueca, se eu esqueci de alguém, meu Deus. Viva o Rififi! Agora, com uma de pulosinha. Agora os homens vão dançar e as mulheres vão sonhar. De Reginaldo Rossi, de Esterro, 98.3, uma frequência comunitária. De manhã logo me deixaram. depressa, vem me amar. E agora, fé cega, feca, faca molada, com Ney Mato Grosso e Pedro Luiz e a Parede. Pra você, Rebeca. Rock in Rio 3 2001. Gilberto Gil, Real 98.3. Yeah. fogo e o modo do fogo é quente. De repente a gente vem para. Quero ouvir! Quanto mais para a vida, melhor. Com a cor do seu luto, com amor, com tudo de real. Eu de certeza. Real. Real. Real. Real. Real. Então, a seguir a gente vai fazer uma coisa que é impossível numa rádio comercial, numa rádio editada, onde você não tem liberdade de voz. Vamos tocar as duas versões de Arrobou a Festa, da Rita Lee, a primeira de 77 e a segunda de 79, uma resenha divertida sobre a música brasileira da época. Este é o Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Uma viagem estupefaciente através da música. Rita Lee e Roberto de Carvalho. Pesquisar. Quase foi parar na rua, pois esperavam dela cheia de música popular. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero a música popular brasileira. Pega, mata e agora uma música para as mulheres que estão vivas, felizes, passando a virada. Afinal de contas, nós temos nesse ano de 2020 mais de 700 casos registrados de feminicídio. São registrados, né? Porque como a Covid, estão subnotificados. Ouviremos Flaira Ferro, coisa mais bonita. Olha que letra gostosa. Viva mulher! Não tem coisa mais bonita. Erótica, aquecida, criação. Dê suporte à mulher forte. Quem sabe a gente muda a nossa sorte. Toda mulher que se toca instiga a autoestima, estimula o botão. Mesmo que o mundo se choque, o clitóris é antídoto pra morte. Não me vem com taja preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com taja preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com taja preta, deixa livre a minha teta. Você tá maluco ou entorpecido pela falsa ideia de dominação? Você tá esquecido, mulher sem libido, não tem natureza, vira papelão. Homem de armadura, constrói prisão bela. Erótica que excita a criação. Dê suporte à mulher forte, quem sabe a gente muda a nossa sorte. Toda mulher que se toca instiga a autoestima, estimula o botão. Mesmo que o mundo se choque, o clitóris é antídoto pra morte. Queca de Siri na Rádio Campeche. Come on over in my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. You are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna stay for every moment, yeah, yeah. You fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we could last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensalo si acelera. Ouvimos no lado A do programa de hoje Rosa Maria Murtinho, Abre Alas. Dona Onete, Coração Brechó. Comadre Fulozinha, Desterro. Ney Mato Grosso e Pedro Luiz e a Parede, Fé Cega, Faca Amolada. Ouvimos também Realce com Gil e a Rita Lee, Arrombou a Festa. A gente colocou as duas versões, a de 77 e a de 79. Ouvimos também a Flaira Ferro, Coisa Mais Bonita. Estamos ouvindo ao fundo essa versão de Despacito com o Luis Fonsi, Daddy Yankee e Bieber. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, depois da Voz do Brasil, das 8 às 9 da noite, e todo domingo, das 11 ao meio-dia, aqui pela Rádio Comunitária Campeche, em 98.3 MHz FM, e também pelo app da rádio, que você encontra no Play Store. Os agregadores de rádios também, Rádios Net e outros. E também no Instagram, no Facebook. Procura lá, Rádio Comunitária Campeche. Nós somos localizados como arroba Muqueca Siri. Tem material local, produz música na ilha, manda pra gente. Faz favor. Este programa é editado todo em software livre. Já quebramos a janela do Bill Gates. Já devoramos a maçã dos Jobs. Software livre ou morte. Vigilância. Mandar um abraço para minha galera, minha mãe Rosa, minhas irmãs, meu filho Bernardo, meu neto Benjamin e meu comparsa Emiliano Zapata. Norma Bengel. Fever. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna thrill you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she found the same. When he put his arms around her, he said, baby Juliet, my flame. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Fever all through the night. Fever all through the night. You give me fever, fever all through the night. Agora eu gostaria de chamar aqui uma queridíssima, uma talentosíssima cantora da nova geração, Alice Caymmi. Vou dar uma ligada pra casa. Minha mulher deve estar louca. Bem que o desgraçado podia ter me ligado, mas esse filho da puta não para enquanto não me vê. noite. O que é que custava me dar uma ligada? Olha, amor, vou ter que demorar. Houve uma coisa séria. Alguém cortou uma artéria. Perdemos o avião. Sei lá qualquer explicação. Nossas vidas se separaram. Onde foi que nos perdemos? Ele podia ter me deixado um recado. Um vou dormir no hotel, te amo, mas não sem explicação. Não vai me entender. Aquela anta pensa que eu sou santa. Aposto que já vem fedendo a champanhe. Não posso chegar com a cara assim. Não sou sua mãe pra te adorar, nem a madre de Calcutá. Ah, não me leve a mal. E a próxima música vai para o nosso presidente, Daniela Mercury, Apesar de Você. Apesar de você. Eu queria dedicar essa música que passou também pro Tite, pro Neymar e pro locatário da casa da Elba Ramalho. Deixa, Cláudia com Marcelo D2. É um desabafo. E depois vamos de alegria. Da música brasileira, salve a bela presença e a bela voz de Cláudia. Vamos fazer barulho aí, rapaziada! E agora João Nogueira e Mariana Aidar, Minha Missão. Essa música é dedicada a toda a galera que produz música, que fomenta e faz existir quando o Moqueca de Siri. É para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania.

agora uma homenagem ao magnífico compositor Aldir Blanc. A próxima música é o Bêbado e o Equilibrista. O programa Moqueca de Siri foi contemplado com a Lei Aldir Blanc pela Fundação Catarinense de Cultura, um prêmio de trajetória cultural em 2020. Salve Aldir Blanc! Pagode da Tia Doca. Só de pensar é de partir o coração. Lua cheia. Não vou chorar, não vou curtir mais solidão. Viva a lua, eu traz sangue. Vou por aí. Viva o movimento das marés. Somente assim vou. Viva a restinga. Melhorar. Se veio visitar a ilha, não jogue lixo no chão. Respeite. Yeah. Gustavo Albini. E hoje é dia de festa, vamos festejar. Agora vamos ouvir Beth Carvalho. Vamos festejar. Uhul! Feliz 2021, galera! Mais uma música pro presidente. Viva o Birani! Sora! Não vou ligar. Obrigada, Luana! Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não mais tá aqui não. Chegou a hora, hey, hey, hey, hey. Pode chorar. Chegando ao final mais uma vez, Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. No lado B do programa ouvimos Norma Bengel, Beaver, Blitz com Alice Caymmi, no Cu Pardal, Daniela Mercury, Apesar de Você. Aí, Cláudia com Marcelo D2. Abracei o mar na lua cheia. Deixa. Abracei o mar. a capela de João Nogueira e depois Mariana Aidar, a mesma música, Minha Missão. João Bosco com Aldir Blanc, O Bêbado e o Equilibrista. O Pagode da Tia Doca, um disco maravilhoso. Para quem quiser uma roda de samba, bota esse disco inteirinho. Lua Cheia, Bete Carvalho, Vou Festejar. E no fundo estamos ouvindo Meus Antigos Vizinhos em Santa Teresa, o famoso samba do Arruda. Virou o grupo Arruda. Agradecer e abraçar. Respeitar o mar, galera. E o Moqueca de Siri vai chegando ao fim desse programa especial da virada de 2021. Quero desejar a todos uma linda festa. Celebrem, celebrem que estão vivos, celebrem que chegaram até aqui depois desse ano maluco de 2020. Muito axé, muita paz, muita saúde, muito cuidado com o outro. Feliz 2021. Álcool gel e máscara. Ontem tivemos o maior número de mortes por Covid desde agosto. Presta atenção, não dá uma de Neymar. Tenham todos uma excelente festa, um excelente final de semana. Domingo estamos aí de volta. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, alegria, sorrisos, brincadeiras, traquinagens, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Um beijo enorme pro meu pai Paulo, parabéns, conseguiu parar de fumar, hein, velho? E até um abraço pros meus cunhados. Um grande beijo pros meus amigos e minha família, daqui a pouco a gente tá aí junto. E o Zé Klein, no Cova Funda, sintonizado. Um abraço, Zé. Feliz ano novo. Moqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Agora é... agora é agradecer mesmo. Vamos molhar o bico. Molhar o bico. E nada pedi. Obrigada, meu pai.